terra de Israel, um rei se levantou. Base em seus caminhos, ao pecado se entregou. O Senhor falou, sua voz ecoou. Do pó te ergui, mas ao mal te entregou. Irritando ao Senhor com sua vaidade, mas a palavra do Senhor não falha. A justiça vem, traz a verdade. Senhor, tu és a luz que brilha em meio à dor. Tua palavra é firme e traz o Redentor. Levanta os caídos, traz paz ao aflito. Em ti, Senhor, encontramos nosso abrigo. Zimri conspirou o trono a despojar, mas o povo se dividiu. Quem iria reinar? Onri se levantou em batalha a lutar, e ao Senhor irritou em sua vaidade a andar. Oh, como o coração se desvia, irritando ao Senhor com sua vaidade. Mas a palavra do Senhor não falha. A justiça vem, traz a verdade. Senhor, tu és a luz que brilha em meio à dor. Tua palavra é firme e traz o Redentor. Levanta os caídos, traz paz ao aflito. Encontramos nosso abrigo. Acabe a sombra do mal. Com Jezabel trouxe um altar, mas tua luz, Senhor, não se apagará. Tua justiça e amor sempre reinarão. Tua palavra é firme e traz o Redentor. Levanta os caídos, traz paz ao aflito. Em ti, Senhor, encontramos nosso abrigo. Oh, Senhor, tua voz ecoa em cada coração que implora. Nunca falha. Nossa fé sempre estará.